No limite da eternidade. E de pulo, Mike, vou abrir meu coração. Escuta aí, Vanessa, isso é com você. Perdi meu rumo, não sei onde vou parar. Desde que você foi, só consigo lamentar. Vanessa, minha vida perdeu a cor. Te procuro na morte, mas só encontro a dor. Lembro do teu sorriso, daquela risada. Agora só ecoa nessa mente perturbada. Você foi meu norte, meu tudo, minha estrada. Agora sou só sombra numa guerra descontrolada. Você lembra do Wolverine, cara é imortal. Mas até ele sente falta de um ponto final. Você foi minha cura nesse inferno sem fim. Agora luto pra morrer só pra te ter junto a mim. Eu tô caindo, eu tô perdendo o controle, vou até o fim. Procuro o fim da jornada, não importa o preço. Eu vou atrás de você, no limite da vida. Te encontrar na pós-vida. Garoto com fogo, precisando de atenção. Olho pra ele, mas me falta direção. Como que eu vou guiar? Como vou ensinar? Se a única coisa que eu quero é contigo estar. Voltei pra batalha, pro caos, pra ilusão. Mas sem você, aqui é só confusão. De que vale essa força, essa maldição? Se no fundo eu só quero acabar com essa missão. A vida é imortal, nunca pedi pra ter. A cada dia eu só me perco mais sem você. Vanessa, se eu pudesse te trazer de volta, eu trocava essa vida por uma nova revolta. Eu tô caindo, eu tô perdendo o controle, vou até o fim. Procuro o fim da jornada, não importa o preço. Eu vou atrás de você, no limite da vida. Te encontrar na pós-vida. Cê lembra daquele dia, nós dois juntos na cama. Agora tudo que resta é essa dor que me inflama. Wolverine falou pra eu não desistir. Mas cê sabe, sem você eu não sei sorrir. Agora só resta lutar e esperar que algum dia eu possa enfim descansar. Fechar os olhos e te encontrar no além, na paz, no amor que nunca vai parar. Eu tô caindo, eu tô perdendo o controle, vou até o fim. Procuro o fim da jornada, não importa o preço. Eu vou atrás de você, no limite da vida. Te encontrar na pós-vida. Vanessa, esse rap é minha carta, minha luta. Tô aqui no caos, mas você é minha conduta. Eu vou até o fim, até o último suspiro, pra te encontrar no além. Meu verdadeiro destino.